Decolagem da pista 1-7, após a decolagem, primeira curva à direita, ingressa corredor Axé. Restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle Salvador 120.8, aciona 5042. Romeu, Juliette Romeu. Confere, qual que é o B? 502 a bordo, chama agora a torre 118, décima meia para cima meia de táxi. O ajuste 1023, tem um bom voo. O Romeu de 10 Romeu. Salvador 13, 97, posição 62, depois tiver que acionamento. Gol no 397, autorizado, chama pronto para o táxi. Mostrará táxi, 1397. Cente 140 Idel, o número 1 da cópia aguardando o passe 3 do Paixão na remota, o trip 5595 Paixão. Rondo do 3325 no 073, bora. Bora. Capitão Índia November, Mike, prossiga visual para ingresso, corredores Caxabe, Prego e Vera Cruz, Interlagos. O Índia November, Mike, acione o código 5024, Índia November, Mike. Salvador, Salvador, o zero, vai estar 1.507, confia no setor de sobrevoo. Ei, só quem é emitido em Valença, qual parte do pista de volta? 5, sente. Prossiga pelo corredor Frade após Interlagos. O Índia November, Mike, desça para 1.500 pés, informo uma aeronave mantendo 2.000 pés, do tipo ultraleve, está no momento cruzando radial 1298 de Salvador, altitude 2.000 pés, está a 2.4 milhas de Salvador. Retorno 993, obrigado. O meu Juliette Romeu, livre acionar, chama táxi. Salvador, 1983, pode esperar. 1983, decolagem atualizada no zero, vento 1.4 graus, 1.2 graus. Decolagem 1-3. Andar com o controle, tráfego prosseguindo para 1.500 pés e para ingresso no corredor Frade. O tipo da aeronave, um Charlie 128, Índia Delta November. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Anleda, após direto Ilhéus, Controle Salvador, 120 decimal 8, aciona 5071, 35595. Gabriel, na 40, eu falo da 10, na curva direita, vida, saída da Elida, após de Léo, na 120, a 8 e eu faço a chave de 50. Correto, 1208, na revolta, chama pronto, 5595. Bono 260, QNH no 022. 2000 na Prodi DAP, 022, 260. 1.510, decolagem da 1.7, após a decolagem, curva à direita, ingresso no corredor Axé, inicialmente restrito a 1.010 até o farol da Barra, ou liberação do controle. Através do controle Salvador, 1.20, décima 8, aciona o transponder 0145, Golf Pilote. Identificação acionada. 120, Ciência. Bola 307, para a informação do senhor, tráfego decolou à frente, tem o mesmo nível, a mesma saída e o mesmo destino. O senhor vai aguardar 3 minutos para a cabeceira. Identificação acionada, Juliette Tango Zulu. Ciência, Juliette Tango Zulu, verificar novamente. Bom dia, Guna 983. Bom dia, Guna 983, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, saída da EL. Gente, o Xenem 140 mantém a posição. O colega da companhia sua, Espirna 03, já foi autorizado, já vai iniciar o seu número 2 do setor. Tem 140 aguardando. É 3896, chame torre 1, nono 8, decimal 6. Índia 9 M Mike, informe ingressando no corredor Frade. Meu Juliette Romeu, livre decolagem 17, vento 1, 50 graus, 149. Bom dia, tá 3896, final da RDF 7610, visual. Tá 3896, bom dia, continua a aproximação, informarei para o Pé Livre. É, tchau, tá vendo. Estou no zero, corre da colagem, primeira curva, vai direito, realiza o perfil da subida coral. A frequência do controle 120, decimal 8, aciona o transponder 5117, rumba 98. Decolagem autorizada no 0, vento 1 no 4, 0 graus, 1.59. Autorizado, 397. Romeu, Juliette Romeu, Close 29, controle 1208. 1208, Romeu, Juliette Romeu, grato, controle. Obrigado, você também. Controle Salvador, bom dia, o Papa Tango Romeu, Juliette Romeu, decolada 17, ingressando o corredor Axé na sua escuta. Romeu, Juliette Romeu, prossegue corredor Axé no meu pés, aguarde para a ascensão. Corredor Axé, meu pés, aguardando a ascensão, Juliette Romeu. 3.1, autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 1.0, chama torre 1.18, decimal meio, ajuste no 0.22, tem bom gol. Direita, Índia, ponto de espera da 1.18, ajuste no 0.22, exatamente, é 3, bom, obrigado. Na 7, decolou 3.0, controle 1.208. 2.08. Com 397. 397, contato radar, Gol 360, saída da Elva. Bel 360, Gol 397. O quilo livre, tá? Se chama nem na papá. Olha, o 260 vai voar na proa 050 aqui pra facilitar a paisagem. Autorizado. Obrigado. 40 autorizado, como tá? Patão Gilete, Tango Zulu, desça para 317, quem legal no 022. Eu falo 32, direita no 21, desce mal nós. Bom dia, táxi via Alto Juliette, portão 120. Alto Juliette, 10, 3 para amanhã. Não? Gol 93, apresente foi direto posição bridge. Direto bridge, 1983. Ato uniforme, Índia Delta 90, prossegue em condições visuais, na presente frequência livre, alterne o centro em 1288 ou 1260. Gol 983, chame Recife, 1251. 1251, Gol 193. Gol 1260 completa final, torre 1-1-8-6-12. 8-6, bom dia. Bom dia. Azul 4207, está autorizada a final ILS. Autorizado, 4207, azul. E gol 1260, estabilizado no X-Ray. Gol 1260, continua a aproximação e primeira pista livre. Gente, 260. Real position, radar service terminated, call ILS control, frequency 120.1. Kilo Oscar, autorizado ingresso na 97, chama alinhado e pronto. 198, autorizado táxi no Pátio Militar, reporta no táxi do hotel, o ajuste 1022. Gol 260, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-4 graus. Livre pouso 1-0, gol 1-260. 3-1-1, decolou 3-5, controle 208. 208, cinema 3-1-1. Estamos no autorizado 2-1-10. Autorizado Controle Salvador, bom dia, Sinai 63, o nome. Oi, Sinai 63, o nome, bom dia, contato radar, Sol 360, vou direto Leda. Ao 360, direto Leda, o Sinai 63, o nome. Romeu Juliette, Romeu está autorizado, ascensão 065. Vindo 065, Romeu Juliette, Romeu. Estabilizou 4207, azul. Azul 4207, completa final, torre 1-2-612. 1-2-612. Azul 149. Fazendo mais controle. Vou direto posição rotatória, reporte quando visual com o campo. 022, de imediato reporta liberando na Delta. 219. Direita 219. 219. Minha 140 mantém o ponto de espera da 10. Confirma minha 140 sem condições de alinhar e decolar sem parada. Então, ali decola sem parada, agilizando a medida do possível, vento 1-50 graus, 1-49. Decimal meia, o ajuste 1-0-2-2, tem um bom voo, 1-9-8. Sol Salvador, 4207 azul, 4.5 milhas, baixo retrovão. Azul 4207, bom dia, continua aproximação, informar e vista livre. Alfa vai reportar para o ingresso ao Juliette. 2, 3. Utilizado no curso, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu completa a aproximação, torre 1-8-6-12. Torre 1-8-6, Tango Zulu. Romeu Juliette, Romeu, quanto possível, seu estimado de pouso. Municeno. Gente, confia meu vento, por gentileza. É 140 graus, 1-2-9. Da presente solicita propõe a modificação de regras, girando base pela direita na 97, Juliette Tango Zulu. Ciente, após o externo autorizado girar base pela 97 pela direita. A externa girar base 97 direita, Tango Zulu. Táxi 35-5-5-5-64 a borda, autonomia de 4 horas, alterna ponto seguro. Firmando 64 a borda? Afirma. O 35595 autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118 decimal meia, o ajuste 1022, tem um bom voo. Lima, na Lima, solo 121 decimal 9. 26, ponto de espera da 10. Aqui. 3, 208, Xener 61, no 40. Ciência, pausa TR da Trip, ingressa para o 8, no 260. Controle, Salvador, Xener 631, solicita direto bridge. Xener 631, chame Recife agora, 125, decimal 1. 125, decimal 1, Xener 631, obrigado. Sul 4207, Salvador 41, libera direito no 219. 219, direito. Controle, Salvador, bom dia. O Xener 1140, passa 2000 pés para 350, Pocacaju. Xener 1140, bom dia, contato radar, Sul 350, sai da Puca. A Puca é o 350, Xener 6140. Claro. Bom dia, Azul 4207, quebrar na Fox 4. De 8, decolagem autorizada no 0, vento 1, 40 graus, 139. 7 táxi via Alfa e reporta para ingresso da CJ Juliette. Via Alfa, reporta na CJ, Azul 4207. Fica 595 ali, mantém pistão no 0. Controle 98, contato radar, suba 100, foi direto coral. Você tem condições de usuário, você especializa. Então 08, após ingresso no parte 1 e reporta e prossegue até o parte 3. O Lima que usou após o Boeing da Gol no portão 8, autorizado até o parte 3. Prosseguindo aí até o través do portão 10, me interfere. Controle ao trip 5595, seu escudo. Sala 45. Trip 5595, decolando, seu escudo. Trip 5595, contato radar, suba 140, após... Mantenha a pro até 3000, após vou direto da El. Manter a pro até 3000, após da El. Xener 6140 da presente, foi direto pro do Romeo Fox 08. Direto ao Romeo Fox 08, Xener 6140. Otiné 1406, filme 2685. 2685, 6940. Plano Yankee, uma centena, decolagem da 1-0, curva à direita, subida será a Arbor, após direto Guanambi. O controle 1-2-0-8 e aciona o transponder, vai aguardar o transponder no pátio 3, o Lima que nos ligou. Ok, então o centena, Guanambi, decolagem da 1-0, curva à direita, Arbor, do centena, Guanambi, aguardando o transponder, obrigado. Em ativo, Lima que nos ligou. Confirme. Está modulando? Estimativo, procedimento elétrico 6.0. Seu nome é Mike, está nos balcão? Está por Índia, não leva mais. Seu nome é Mike, chama a torre 1-8-6-12. 1-8-6-12. Bordo número 2 para cópia Serra Novembro e Golf Novembro. O voo Oscar Hotel Tango. Oscar número 2 para cópia Serra Novembro. 3 uma vez completa final, torre 1-8-6-12. Final da 1-0, se o senhor tiver condições de reduzir? Positivo, da frente do tráfego vai reduzir.